já. Salvador para pouso 997. Chama agora a torre 118 desse 195 para informar, para coordenar o seu pouso. Afirmativo, senhor. Ok, coordene juntamente a torre o estacionamento 43. Pode ficar tranquilo. Tranquilo. Web 6720, livre aproximação de sobre 2 mil pés, altímetro em Salvador no 012 e autoforma estabilizada no localizador. Bravo, Bravo Yankee, fica atento ao tráfego, aproximando agora para a pista 97, se aposte na vertical, avança no solo, na bata controlada, o vento 1.00 graus, com 1.2 nós. O Bravo, Bravo Yankee. Tá visual com o tráfego, Bravo, Bravo Yankee. 2.000, pode tomar por onde, Duran? Mantém a chegada, 672A. Mantém a chegada, informará na final. Para pouso na 10. Possibilidade de prosseguir para 17, senhor, dá presente? O azul 4206, solo ao 00, com solo agora 1299. 309, 4206, boa. E o Oscar Tonquinho tem condição de dar presente em sua curva esquerda, em se enquadrar na fila número 7? Confia, senhor. Condição de dar presente em sua curva esquerda, em se enquadrar na fila número 7? Afirma, senhor. Autorizado de dar presente, ingresso ao final de 3 milhas da cabeceira no 7, Oscar Tonquinho. Tá no quilo. O seu estacionamento é a meia dúzia no pátio 3. Tá engraçado aquilo no pátio 3 e a posição é meia dúzia no pátio 3. 4206. Solo azul 6919, posição 3 para puxa estacionamento. Azul 6919, coordene com a equipe do solo, após o táxi do Boeing da Gol a sua cauda, está autorizado o push. Chame para o táxi, o altímetro 1-0 no 2. Após o gol autorizado, ajuste no 012, 069 no 9. Qual o pátio após o pouso? Qual que é? Qual o pátio após o pouso? Pátio 5, senhor. Seguinte. Direita, chame a torre 1895 no ponto de espera. Tenha uma boa tarde, gol no 077. Direita, 1895, boa tarde, 077. No ponto de espera da 17, Índia November Alpha. O Oscar tem o quilo, condições de agilizar? Afirmativo, senhor, já está aqui da base para a final da 17. Bravo, Bravo Yankee, solo ao 03, frequência livre. Peso, o time em Salvador, 0-1-2. 3.000 no 0-1-2, 9-2-5 da Gol. Gol no 077, autorizado a linha de decolada 1-0, o vento 090 graus, 1-2 nós. Gol no 399, posição 6, pushback acionamento. No 399, livre posicionamento no 612, o altímetro no 012, chama para o táxi. Chamaremos para o táxi no 012, gol no 399. Ingressando aqui na final da 17. Oscar Tanquinho, autorizado pouso, pistão no 7, vento 090 graus, 1-2 nós. Tranquilo. Web 6720 ingressando no final da 1-0. Web 6720, complete aproximação LS e chame a torre Salvador 1-895. 1895 com a boa. MC já se encontra na Oscar. 1925, livre LS para 2 mil pés. Estacionamento altímetro 012, informe estabilizado no localizador. 2000, informe lá estabilizado na X-Way com 925, 0-1-2. Web 6720, boa tarde, continua a aproximação, reporta em baixo travado. Reportarei em baixo travado, Web 6720. Da eu. até Dael e após direto na radial 220. Coordenação com controle 119.8. Olympus 67, chame para o táxi. Oscar Tango Kilo no solo ao 05, autorizado backtrack, agilizando o quanto possível até o pad 5. Siga! Passou avançado, está cruzando aí os 140, possibilidade de coordenar para o direto de Barreiro Santos. Só um minuto, aguarde na minha escuta. Obrigado. Web baixou e travou, certo. Ciente Web 6720, avistado, tem livre pouso na 10, o vento 090 graus, 109. Um livre pouso na 10 Web 6720. Zero, conforme autorizado, coordena dispositivo 380. Sim, aguarde na minha escuta. Para o táxi azul 6919, a bordo 80, autonomia 4 horas e 45, Altana Ribeirão. Está livre o táxi à direita, chame a torre em 118.95 no ponto de espera, tenha uma boa tarde, o azul 6919. Autorizado à direita, ponto de espera 1895, boa tarde. Para o táxi Gol 1399148 a bordo, 357 Alterna Galeão. Perdão, copiei 148, 3 horas. 3h57 de autonomia, alternando Galeão. Ok, Galeão, 3h57, 148. Voo no 399, livre o táxi via pátio 1 Índio Alfa. Não pode esperar a torre em 1895. Bom voo e boa tarde. Livre táxi Índio Alfa, pode esperar a 1295. Obrigado. Leda, vamos no 077. Estou confirmando, o senhor solicitou o 380. Possível, coordenar o 38, obrigado. Tudo bem. Delta Terra, a história turbulência do Boeing da Web, está livre da decolagem da 17, o vento 090 graus, 109. Como é que é o Delta? Guardião 06, sinal para o pátio do Gré. Guardião 06, tráfego avistado, fica atento ao Mike Eco Delta iniciando na 17, está livre até o pátio do Gré, o vento 090 graus, 109. Guardião 06. É. Torre, boa tarde, azul 6919, ponto, espera pronto. 2231, no voo direto Barreiras. Barreiros, obrigado. Pode na nave. Web 6720, solo 08, direita 121, décimo 9. 2 na nave, boa. Bota, 3 horas e 30. Positivo. Grata, entendendo 360. 925. 925, estabilizou, certo. Compete a aproximação, ele é chama a torre Salvador e 118, decimal 9. 3190, livre aproximação, desce para 2000 em forma estabilizada no localizador. Chamar o 2190. Reporte alinhado e pronto na cabeceira 17, Índia no Alfa. Prossiga na Alfa e Juliette para o portão 612, cedendo a passagem na nave da Gol. Taxi aeroporto principal. Alfa Juliette 612, pede pro Gol. Zero, aguarda pista livre, Gol no 925. 925. O Mike Eco Delta decola ao 09, prossegue pro outro farol de Tatuã com controle em 119.8, bom voo. 198, grato. Controle, Mike Eco Delta, cruza 510. Delta. Médico Delta, subiu manter o número pés em condições visuais, direto Manatinha, forma me lembrando da CTR Salvador. Brasil, peço direto do Manassi, por Manassi. Passarei 2231, chame Recife 260, alterna 288. Agora 288, obrigado. Solta 3190. 90, complete aproximação, chame Torre Salvador em 1895. 1925, tá livre, pouso na pista 10, vento 1100 graus, 12 nós. Livre na 10, gol 925. O 6919 decola aos 10, controle agora em 119 decimal 8, tem o bom voo. 198, bom. Oi, Salvador, TAM 3190. TAM 3190, boa tarde, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 3190. Ciente, sobe e mantém o. Confirma o 360? 34. Sobe o 340, após 2000 pés, direto Leda, confirma. Confirma. 1077, chame o centro Recife nas frequências 1251, alterna 3395. 251, 3395, 077. Ciente, boa tarde. Boa tarde, bom 755, se aproximando do ponto de espera. Ciente número 2, mantém a posição no ponto de espera, gol 755. Número 2, 755. Gol no 925, no solo de Salvador, 12, libera a direita e chama 121 no decimal 9. Direita 219. Mantém a posição devido a tráfego final da 10, Índia November Alpha. Olympus 67 está autorizado a prosseguir via Delta, Alpha, Juliette, Pátio Uno, Índia, para o ponto de espera da 10. Quando lá estou em 1895 para a decolagem, o altímetro é 1012. Tenha uma boa tarde, um bom voo, Olympus 67. Alpha, Juliette. Gol 925, você escuta. 1925, boa tarde. Prossiga na Alfa e Juliette para o portão 08. Boa tarde, Alfa e Juliette, portão 08, gol 925. Escutou o quilo, prossiga. Boa tarde. Trip 5491, nossa identificação, desse mantém um 050, chegada a mão. Identificou 050, chegada a mão, 5491. Foi coisa nossa, amigo Freire, ok? Nada. O 5495, autorização para Eliel, cliente da Romeu. Trip 5415, autorizado para Eliel, inicialmente nível 140, plano Yankee. Pela Golf 677, decola da cabeceira 10, com curva à direita, a subida será coral e não a Dael como formado anteriormente, confirmando subida coral, pois a posição coral segue 065 visual para Ilhéus. Transponder é o 0260, controle em 119 decimal 8, corteja. Utilizado para Ilhéus no 140 via Golf 677, curva à direita, descendo a saída coral, transponder 0260, controle 119.8 do trip 5415. O trip 5415 apenas confirmando o plano Yankee, 140 até Ilhéus, até coral, após 065 até o destino. E chama para acionamento no parte 3. Assim, está 140 Chama para o push. Olá, Salvador, até 31190. Para 31190, boa tarde, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa Juliette 02, 3190. 55. November Alpha decola às 1:30, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta liberando o eixo domo 028, Índia, November Alpha. November Alpha, reportará, livrando o eixo. Na 1:0. 6919, chame Recife nas frequências 1251, alternando 3395. Ouro 399, contato radar na decolagem, mantém um nível de voo 360 após 2000 pés, voo direto Leda. Após 2000 pés, Leda. Azul 699. A escuta para chegar. Chama centro Recife nas frequências 1251, alterna 3395. 251, 3395, azul 469, 194. Boa noite, 56, boa tarde, autorizado para Recife, nível de voo 390 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5514 e o controle opera em 119.8, cotejão. 390 autorizado, 58, decola 10, curva à esquerda, Puca, Caju, 514, transponder 98 ao controle. Correto, 5514 no transponder, chama para acionamento, gol no 856. Passou em Vila da Liberal. Gol no 755, informação de tráfego, Charlie 150, 1000 pés, no setor nordeste, prossegue com o pró-nordeste, não interfere na sua decolagem. Está livre a decolagem da 10, o vento 100 graus, com 10 nós, gol no 755. Iniciando a decolagem da 10, centro do tráfego, com 755. November Alpha da presente pro do corredor forte, chama o controle em 119.8, tem um bom voo. India November Alpha pro do corredor forte, chama o controle na frequência 119.8. Pro 67 autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Índia November Alpha, mantenha-se condições visuais, no meu pé, corredor forte, informe para o retorno a Salvador. Informará para retorno, Salvador, Índia November Alpha. India November Alpha, mantém as condições visuais, o meu PES corredor forte, informe para o retorno ao Salvador. Vai manter meu PES corredor forte, o India November Alpha, chamar para o retorno. Controle Salvador, GOM 755, decola 2000. 755, contato radar decolagem, submantém o nível de voo 360, após 2000 pés, direto Leda. 2000, direto Leda, GOM 755. Trip 5491, livre LS, X-Ray para 10, desce para 2000 pés, altímetro em Salvador, 10-2, acusa estabilizado no lucro de azul. Para 2000, vai reportar estabilizado, 10-2, 5491. No 755, suba restrito ao nível de voo 340. Está restrito 340, 755. Eu guardo Olympus 17. Olympus 67, autorizado a decolagem pista 10, vento 100 graus com 14 nós. Bravo Kilo Whisky, pátio 4, voo local, Salvador, Salvador, é até Veracruz, é isso? Não? Ok, está autorizado então a 1000 pés, Salvador, Salvador, decola da 17 com curva direita para os corredores Axé, Caixa Pregos, até Veracruz, em coordenação com o controle. O controle opera em 1.9.8, a torre em 118.95, o transponder é o padrão 01.16, coteja. Olympus 67, decola de 2-1, controle agora em 1.19.8, bom voo. Controle 109.8, boa tarde. Formando 1.19.8, o controle, 1.18.95, a torre, 0.1.16, o transponder, ok? Correto, chame a torre em 118.95 com 2 a bordo para acionamento táxi de decolagem. Quem negar agora é 10-12, informação Romeu. Boa tarde, até o regresso. 399, chame Recife 251, alterna 3395. 1251, 3395, obrigado. Controle de Salvador, muito boa tarde. Olympus 67, decolado, novo perfil da DAEL. Olympus 67, contato radar na decolagem, subindo para 240 na DAEL, Olympus 67. Autorizado, chamando o contato. Bravo que Luiz, que livre o acionamento, chama pronto para o táxi. Prossiga, Kilo Serra Limpa. Boa tarde, é o TAN 3567, informação Romeu, para cópia 360 Brasília. 3567, autorizado para Brasília, via Pesulu 17, Apino, após direto Brasília, nível de voo 360. decola da pista 1-0, curvando à direita, saída da El, Arbor, Elefa, Arbor e transição Elefa. Controle 119.8, torre 118.95, transponder 5595. A sala é Salvador para a confecção do plano de voo. Reporte marcador externo embaixo travado. Vai reportar baixado travado, C4 avião. 5195, com curva direita, tá 3567. Correto, chama pronto para acionamento. Vicente, confirmando equipamento, é um Bravo Eco 9 Lima. Ok, acione código 0222, Kilo Serra Lima. Confirmando, acione. Confirma, 0222, acione 0222. Aguarde contato radar, UPA e mantenha o 090. Já presente, voe a mão para chegar na mão. Salvo antes, salvo 3567, a cena seria Arbor, transição Elefa, correto? Firmo, Arbor Elefa. 2110. Ok, vai para 2000 pés, com 1012, acusar a estabilidade do entry do no 60. Torre 118.95, depois? É, conforme não atinge a 1895, a frequência da tua. Tá bom, beleza. Repita, não entendi. 60 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. Autorizado táxi, em frente, segunda direita, Índia, ponto de espera no 0, 5495. Índia, ponto de espera no 0, 5495. 513395, obrigado. Tem 491, baixou, travou? Afirmo. Está livre o pouso, pistão no zero, vento 100 graus com 1 ou 2 nós. É quase na verão. Ficou 040 na ponte, 6143. Tipo 54, 15, boa tarde, está visual com a TR da companhia final do 10. Afirmo. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém cabeceira 10. Tipo 54, 15. Aeronave da companhia ali mantendo a 10, 54, 15, cabeceira. Kilo Serra Lima, contato radar 40 milhas oeste de Salvador, cruzando a radial 303, forma para descida. Chame a defesa aérea nos canais Tango 105, alternando 18, alternando ainda 11. Defesa aérea, Tango 105, 18 e 11. Boa tarde. 5415, a linha, correção. Está livre a decolagem da 10, o vento 100 graus, 12 nós. Livre decolagem 5415.